com a Gustavo. Esse sucesso aí a galera vai cantar com a gente, ó. Isso é pra machucar o coração. É a sofrência do brega essa aqui. Eu aprontei. Sei que foi tudo um deslize. Nosso amor ainda existe, mas perdoa isso tudo de vez. Não, não venha com esse papo. Nosso amor morreu. Em todo esse lance, quem perdeu fui eu. Vai mudando esse plano de vez. É, a casa já caiu, foi um deslize seu. Com a minha cara você mereceu o desprezo legal que eu te dei. Não vem com esse papo, essas mentiras, teus mistérios. Fala sério, essas histórias mal contadas por aí. Não vem com teu estresse, teu ciúme, lenga-lenga. Pega o beco, que eu não te quero ouvir. Não vem com esse papo, essas mentiras, teus mistérios. Fala sério, meu. Essas histórias mal contadas por aí. Com teu estresse, teu ciúme, lenga-lenga. Pega o beco, já cai fora que eu não te quero ouvir. Não quero não, não, não. Por favor, Gustavo Mendes, me ouve. E Mel Pinheiro, a dupla dinâmica do brega. Falando de amor. É, você é pra falar de amor. E os casais apaixonados aí, ó. A gente vai falar só assim, pra vocês. Eu suplico, foi errado, mas eu aprontei. Sei que foi tudo um deslize. Nosso amor ainda existe, mas perdoa isso tudo de vez. Escuta só. Não, não venha com esse papo. Nosso amor morreu. Em todo esse lance, quem perdeu fui eu. Vai mudando esse plano de vez. É, a casa já caiu, foi um deslize seu. Brincou com a minha cara, você mereceu o desprezo legal que eu te dei. Não vem com esse papo, essas mentiras, teus mistérios. Fala sério, essas histórias mal contadas por aí. Não vem com teu estresse, teu ciúme, lenga-lenga. Pega o beco, que eu não te quero ouvir. Não vem com esse papo, essas mentiras, teus mistérios. Fala sério, meu, por favor. Lenga-lenga, pega o beco, já cai fora que eu não te quero ouvir. Não vem com esse papo, Gustavo, tuas não mentiras. Vem. Fala sério, ó. Teu estresse, ó, deixa pra lá.